Falou, Salvador, Gol 482, está ligando, Miguel. Azul 4082, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 482. Plano 556, mantém a posição, aguarde para o push. Aguardando aqui. Plano 5, 3436, da presente correndo na Prod Sierra Vista 368 para completar o procedimento RNAV. 436, vai sair da Prod 366 para ir para 368, é isso? Afirmativo, a torre necessita de um espaçamento maior para efetuar o test track com as aeronaves, devido a um buraco na taxiway alfa. Entendi, tá voando lá então. Oi, Salvador, bom dia, 3198, 2 milhas para o 372, novo. Então 3198, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Entra. Guardião 05 na escuta? Na escuta? Devido ao tráfego final da 10, teria condições de realizar um pouso na cabeceira 17 após prosseguir o táxi para o faixa do Graf? Afirmo. Autorizado a ingressar final da 17, aguardando autorização de pouso, Guardião 05. 05. Salvador, eu gol no 790. Gol no 790, Lima em curso, aguarde cópia, prepare Pucaracaju. Gente da Lima, Pucaracaju. Ok, Adel, vai livrar na força então, tá fazendo a ver. Fiat, rota 3198, vento 090 graus, 17 nós, autorizado pouso, pista 10. Lima em pouso 10, tá fazendo a ver. Rota 3198, informação de tráfego, esquilo, Alfa Serra 50. A sua esquerda realizará pouso pairado, cabeceira 17, sem interferir com seu pouso. Gente, tá fazendo a ver. Para o táxi, COB 107 está com 415 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Azul 4207, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via taxiway Índia, quando pronto chame a torre, 118.95. O ajuste de altímetro, 1012. 11895, quando pronto, azul 4207, 1012, ajuste 4207. Gol no 556. Pushback coordenação, equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. 556, livre, pushback acionamento, coordenação com o pessoal do solo, eu vou estar pronto para o táxi. Guardião da equipe. Torre Salvador, bom dia, azul 4207 no ponto de espera para 10 pronto. Gente, azul 4207, alinhar e manter, cabeceira 10. Ali mantém na 10, 4207. Pronto, cópia? Pronto. Autorizado Salvador para Serra Brava, Romeu Paco Trote, via Perzulu no 7, nível 370, saída Puca, transição Aracaju, decola da 10, primeira curva esquerda, transponde 5112, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Ok, autorizado para Recife, Perzulu no 7, no nível 370, decola no perfil da Puca Aracaju. Então, 10, curva esquerda após decolagem. 5112, é o transponder 208, é o controle após. Golo 790, cruzamento correto. Guarde para o pushback. Está aguardando o pushback, gol no 790. bem na, na parte gramada entre a Eco e a Fox. Ciente, o TAM reporte liberando na Fox. TAM 3436, devido ao animal do tipo cachorro na pista 1028, inicia a remetida da presente, suba para 4 mil pés conforme carta aguardando transferência. TAM 3436. 3436, conforme vai iniciar a remetida. TAM 3198, desloque. Gente, TAM 3198, mantém a posição na presente. Poderia só confirmar mais ou menos o tempo previsto para a liberação da pista, se precisar falar com os passageiros aqui? Acabamos de contactar a Infraero, a viatura já vai ingressar na pista. Quando o pessoal ingressar, a gente pode dar um estimado mais preciso. Ah, ok, obrigado. Torre 3198. Escuta. É, o cachorro está vindo na nossa direção, na taxa Alfa, no... do lado direito ali, é, ou seja, do lado esquerdo do terminal pra cá, pra ponta do lado esquerdo, bem na hora do caixão ali. Gente, mas ele está na taxa Alfa à sua frente, confere? É, agora ele está deslocando pra Eco, Alfa seguindo Eco. Gente, vamos passar pra Eco aqui. TAM 3191 na FIA. Autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero. E a Tatiune está aqui ainda. Quando chama a torre 1-1-8-1-9-5, ajuste 1-0-1-2. 1-2, aqui era na chegar a ponto de espera de 3191. Voo 1-5-5-6 para o táxi com 1-7-4 a bordo, 3 horas e 52 da autonomia, alterando Campinas. TAM 3... Gol 1556, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia, quando o pronto chega na torre, 1-1-8-1-9-5, o ajuste 1-0-1-2, copiado 1-7-4 a bordo. 1556, 1-0-1-2, táxi ponto de espera, 1-0, com o mapa táxi para a torre, 1-2-5, bom jeito. Previsão por Gol 1790? Gol 1790? Informo que a pista está impraticável devido ao animal na pista. Quando a... E mais duas aeronaves no ponto de espera. Quando a pista estiver livre, o pushback será autorizado. Devido a animal na pista, é isso? Afirmo. Ah, tá ok. Eu ficar na sua escuta ou passo ao controle, doutor? 4-6. Pode chamar o controle, 1208, TAM 3436. Legal. 4 mil pés na proa do 363. TAM 3436, sub, mantenha nível 050, ajuste 1-0-1-3-4-0, sub, mantenha nível 050, retor para o sequenciamento, curve à esquerda na proa 320. Esquerda 320, subindo agora, abandonando 4 mil para 5 mil, para 050. Esquerda 320, 3436. Afirmativo. Legal. De decolagem com proa SUV, está pronto? Autorizado, com proa SUV, vento 1900 graus, 17 nós, guardião 05. 0, TAM 3436. Change, TAM 3436. TAM 3745, pronto, cópia. Pronto, cópia. TAM 3745, autorizado, Salvador para Serra Bravo, Serra Papá, via Pérsulo 0, Pupave, Pérsulo 6, Osmu DCC, DCC com PIN, Xomódio Pérsulo 30, Entite, nível 360, saída da El, Leda, ótima, recolada 10, primeira curva direita, transponder 5110, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado já, Pérsulo 10, Pupave, Pérsulo 6, Osmu direto com PIN. Xomode, TAM 3360, Entite. O 360 foi autorizado, decola da BS, Montes da El, Lida, Monte, curva direita, fase decolagem, ano 0, ano 2, 0, 8, controle, TAM 3745. TAM 3745, para Serra Brava, Serra Papá, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback, saneamento. Correto, destino vai repassar para o posicionamento. TAM 3198, autorizado o ingresso, pista, reporte liberando na Delta, chame o solo 121 decimal 9 ao liberar, TAM 3198. Sim, livre táxi pela pista, libera na Delta, 4819, 3198, 3198. 6820, seu limite agora, radial 300 do VR Salvador. Esquerda 280 com limite na área 300. Autorizado, alinhar e manter, cabeceira 10. Polo 556, autorizado, alinhar e manter, 10. O azul 4207, decolar 257, controle agora 120, décima 8, deu um bom voo. 208, 4207, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 4207, decolando o perfil da Eulê da Morte, passando agora 1800 pés. Azul 4207, contato radar, suba ao nível 340, direto Leda. Direto Leda 340, 4207. Checado, bora checar. Seguinte. Tráfego que precede na aproximação, posição de 11 horas, 1 no 3 milhas, rumo oposto, mantendo 3.300 pés no eixo do R-Nave, em descida 2.500 pés, um Bravo 737-87. Gente, obrigado. 3198, táxi de A, Alfa Juliette para o portão 07. Alfa Juliette, portão 07. Ocean S6 356, Cognite N, descend to flight level 050, 281012, fly heading Sierra Vito 366, to intercept RNAV GNSS runway 10. Estabilizada a RNAV da 10, ONU 1162. ONU 1162, gente, complete a aproximação, chame torre 1118 decimal 95. 1895, obrigado. Bom dia. Bom dia. 1556, informa o tráfego à direita do eixo de decolagem da pista 10. Um helicóptero fazendo sobrevoo não interfere com a sua decolagem. Salve em ver a decolagem da 10, vento 1000 graus, 159, gol 1556. 1556, para centro do tráfego, serviço de decolagem da 10 graus. Oi, registro, você está nessa prova, quem está? Sim, Plantão 3191, não mantém o ponto, espera. 3191. Oi, bom dia. Uno 1162 da Gol, estabilizado, final em Ávida 10. Gente, Gol 1162, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização, Uno 1162 da Gol. Uno 1162, para informação, táxi Alfa encontra-se impraticável entre as táxis Delta e Eco. Após o pouso, planeje-se para a liberação da pista na Taxiway Delta ou após somente na Fox. Gente, Uno 1162. Decolado aos 1400, controle agora 120.8.8. Boa. Boa 1162, autorizado pouso pistão no zero, vento 1000 graus, 17 nós. Livre pouso, uma centena com 17, o 1162 agora. 56. Então 3436, afastado 7 milhas do Sierra Vista 368, enquanto-se na posição de 9 horas. Resuma a navegação na frota Sierra Vista 368. Desça para 2500 pés, ajuste 1-0 no 2, livre RNAV, pistão no 0, reporte estabilizado. Direto 368, baixando para 2500, autorizado RNAV, chama estabilizado. 3436. Guardião 05 para informação, Boeing da Gol, tocando agora a cabeceira 10, fica atento. Atento, sem interferência, ponto. Digo, 05. Gol no 790 com 103 a bordo. 3 horas e meia, alternada Fortaleza para táxi. Gol no 790, copiado 105 a bordo. 3h30, alternando Fortaleza, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre 118.95, ajuste 1012. Ok, está prosseguindo para Índia, 118.95 no ponto de espera, ajustado no 012. 103 agora, 103. Copiado 103, bom voo. Grato, bom dia. Salvador, está 37, 45 no 03, Lúcia, estacionamento. Oi, no solo 03, libere na Fox, mantenha a minha escuta. Prossiga o táxi via Alfa e reporte no ponto de espera da Taxiway Eco, voo 1162. Fox, Alfa, reporte no ponto de espera da Eco 62. Uno, alterna, 128, decimal 8, bom voo. Mais. 436, completa de aproximação, chame torre, 118, decimal 95. 225, obrigado mais uma vez. Tan 3436, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pistão no zero. Negativo. 1162, autorizado o ingresso, táxi via pista e após libera na Delta. Quando libera na Delta, solo 1 21 decimal 9. Autorizado ingresso via pista e para cima Delta 1162. Fez 1191, no decolado 05, controle agora 120.8, tem um bom voo. 308, foi. Salvador, boa tarde, TAM 3191, no decolado na saída da El. TAM 3191, no contato radar na decolagem, suba para o nível 300, direto Leda. Direto Leda, para o 300, 3191. 1556, chame centro Recife, 125.1. Alterno 128.8. 1251, 1, alterno 2828, 1556. Boa. Ocean Air 6356, descend to 2500 feet, QNH 1012, cleared, RNF GNSS 1810, report established. Voo 1162, táxi autorizado via Alfa Juliette para o Fortão 10. Alfa Juliette para o 10. Botão 3436, tráfego avistado. Informa o tráfego à direita do eixo da 10, helicóptero, mantendo 500 pés, não interfere com o seu pouso. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 0, 90 graus, 159. Livre pouso, pistão no 0, 93436. Botão 3436, informa que a taxi Alfa encontra-se impraticável entre as taxis Delta e Eco. Após o pouso, planeje-se para liberar na taxi Delta ou após somente na Fox. Afirmativo. A nossa performance só na Fox mesmo. Sim, é sim. Para o táxi do TAM 3745, estamos com 3 horas e 40 de autonomia, 178 a bordo, alterno galhão. Zero visual com Airbus da TAM final da pista no zero. Afirmo, visual. Voo 1790 após a passagem do Airbus da TAM, está autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Após a passagem do Airbus, alinha e mantém o voo 1790. 95, tá Oi, Salvador, guardião 01-05, encerrou a abissão, quando possível, pouso no Pátio do Graé. Sente, autorizado direto Graé, o vento 080 graus, 14 nós, reporte solo controlado, guardião 05. Reportará no solo controlado, guardião 05. Pelo Romeu, acho que é transmissão intermitente, confirme a altitude que deseja. A altitude que está requisitando. Em Salvador 1012, sub mantenha 3500 pés. No através de Itaparica será necessário descida para não interferir com os tráfegos da pistão no zero. Sente? 6213, formação Lima, coordenação 360 para Galhão. Oxené 6213, Lima em curso, autorizado Salvador para Serra Brava, Golfo Lima, via UP November, 857 até Mossul, nível 360, saída da El após o Aleda, após Irume, decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5123, frequência do controle Salvador, 120.8. Oceané 6213, aprovado nível 360 para o Galeão. Decolando a 10 curva à direita, saída da El, Leda, Irume. Up November 857, Moussu. 5123-1208, 6213, Oceané. Oceané 6213, cumprimento correto, resposta pronto para o pushback e acionamento. Oceané. 128.8. 251-2288, boa. Boa. 3745, quanto é o ponto zero? 3745, quanto é o ponto zero? 4 Lima, Iagulf 677, nível 180. Saída Coral, decola 10, primeira curva direita, transponder 51. Corrigindo, transponder 0253, frequência do controle 120.8. Azul 4463, procedimento correto. Somente altere transponder para 0277. Decolando a 120, controle Salvador 1208, bom voo. 1208, bom dia, gol no 790. Roger, Oceania 6356, complete approach, contact tower 118.95, so long. 1895, Oceania 6356. Salvador, motor Salvador, bom dia, gol 9790, cruza 2000, da Puca Aracaju. Gol 9790, contato radar na decolagem, subo para o nível 370, direto Jamo. Direto Jamo 370, gol 9790. Então 3437, Brasília, Salvador em curso Mike. Prepare árvore, Uno, Elefa, guarde costa. Levanta a pista agora, 3437. Bom dia, gol 1864, cliente da Informação Lima, autorização Maceió. Então 3436, ataque autorizado, via Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette para o 0662. 1864, Mike em curso, aguarde cópia. Prepare Puca, transição Aracaju. Aguarde cópia, gol 1864. Sana 6356. Start runway 10, wind 090 degrees on 7 knots. Chilean, runway 10, Oceaner 6356. 3745, decolando 1-4, controle Salvador 1-2-0-8, bom voo. 3-0-8, 3-7-4-5, obrigado, bom dia. Salvador, 3745, contato radar, suba ao nível 360, direto Leda. 360, vou direto Leda, o 3745. Furno 864, pronto, cópia. Pronto, cópia, Gol 864. Gol 1864, autorizado Salvador para Serra Brava, Mike Oscar, via Pesulu no 7. Orágua, após DCT, nível 350, sai, decola dando 0, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, decola. Rotina 5140, frequência do controle 120, décima 8. Ó, nível 350, ó, Pesulu no 7, Orágua, após DCT. Decola, posição 90, primeira curva à esquerda, Puca, transição Aracaju. Aciona 5140, controle 1208, gol 1864. Gol 1864, controlamento correto, reporte pronto para o pushback treinamento. Pode reportar 1864. Channel 63356 on the ground at 15, leaving on taxiway Foxtrot, and taxi approved by Foxtrot, Alpha, and Echo. Report again on taxiway Echo for enter again on the runway. Foxtrot, Alpha, and Echo, we report on Echo to enter runway again on 35. Senhor Zulu, Salvador, Salvador, com PGL em Valença, confirme a hora da notificação. Posso passar minha frente para a posição 1? Senhor Zulu, confirme o horário da notificação. Estilo Zulu, ciência, aguarde, cópia. Doro Gol no 864, posição 5, posto de acionamento. Azul 4463, aguarde para o push. 1790, centro Recife, 126.85, alterno 125.45. Ok, Recife 1285, alterno 2545, muito obrigado e um bom dia. Gol 1790. Igualmente, bom dia. Obrigado. Enter on the runway and leave it on taxiway Delta. When you're leaving the taxiway, contact the ground 121 decimal 9. No enter via Echo and continue on taxiway Delta Ocean. Request on Delta 119. Para duas aeronaves, então a instrução do solo, que não foi coordenado pela Infraero, que teria feito contato com as respectivas companhias, que a Infraero está na pista agora, tapando outro buraco na área referente ao grooving. E desde então, foi nos condenado que eles precisariam de 15 minutos para executar esse serviço aí, entre a colocação aí do asfalto e o tempo de pega aí pro, para ser então utilizada a pista. Hora certa, 1419, eles entraram aos... no 420 agora, eles entraram aos 03, então já transcorreu 7 minutos. Teriam mais 8 minutos previstos aí para espera, ok? 1847. São Gótica, Golf Uniforme, seu controle de Salvador, acione identificação, desça para o nível Atenção, reporte inicial de descida, o ajuste 1-0 no 2, direto a mãe. Zulu, confirmando o visual para TG Lima, né? Não, alterno 1-2-8, decimal 8. 1-2-5, 1-2-8-8, 3-7-4-5, obrigado, bom dia. Igualmente, bom. Aciona 0162, frequência do controle, 120, décima 8. Descer para 1.500 pés da presente para não interferir com os tráfegos da pista 1-0. Certo. Luiz Quilo Zulu, compilhamento correto. Confirma o alternado e o pátio AD. Confirma forma, ajuste 1-0, 1-2, 5 mil pés. Small 95, vovô. Chile 6356, táxi já. Alfa Juliette para remoto no 4. Autorizado, táxi até a Oscar, chamo na Oscar para ingresso. Papa Uniform, Delta Romeo Papá, prossiga. Salvo Salvador, Oceané 6213, pushback acionamento. 4.500 pés, ajuste para referência em Salvador 1012. Está voando direto de China, confirma. Gente, para serviço de informação de voo e alerta, mantenha a escuta do controle de Salvador. Acho que eu vou fio uniforme, vê se mantém a nível 060. Peso 2230, caso esteja na escuta do controle Salvador, acione a identificação. No 962, desça para 2500 pés, ajuste 1012, livre RNAV, pista 1-0, reporte estabilizado. Muito obrigado, chamarei estabilizado, 2500, 12. Afirmo. Obrigado. Quilo Zulu, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto para a decolagem. Nós estamos com a roda aí pela Infraero na pista, tapando um buraco ali na área do Groove, no primeiro terço da pista 10. E a Infraero nos coordenou aqui que teria sido feita a coordenação junto às companhias em relação a esse serviço. As aproximações não estamos tranquilos, porém, seriam coordenados aí o atraso nas decolagens já, pré-coordenado junto à Infraero e as companhias. Então, estamos só aguardando aí a liberação da pista para a gente iniciar o pushback, tá? Muito obrigado pela explicação, estou na pista e pronto. Oscar 2230. Zulu autorizado decolagem fixa 1 no 7, vento 080 graus, no 5. Afirma, disposto a te ajudar, pode voar na Prado 372, tem referência. Voa o 366. 366, já estamos, senhor. Alô, Azul 4463? 4463. É, o 4463 tem sensação de seu motorizado de decolagem da L7. Só 7 então, autorizado pushback e acionamento. Agora, em relação ao pushback da pista 17, teremos que fazer o push de modo que a cauda da aeronave ingresse na Taxi Índia e então taxi depois pelo pátio, ok? Ok, roda pra mim e depois taxi pelo pátio, eu vou cortar pra frente. Ah, sequência mesmo. Então tá abortando a decolagem, tá entendendo isso? Incrementar a velocidade, mas não será mais necessário em condições de reduzir para 220 mais. 220 tem, está reduzindo. Obrigado pela colaboração. Desculpa, transtor. Que isso, disponha. Afirmo, cauda para o portão 7, na vista para a pista 1 no 7, 6213, entendeu? Está vindo, vou chamar a taxa. Salvador 3328, boa tarde, informação mais. A posição 7, autorização Guarulhos. Quem me passa, Guarulhos? 3328, autorização Guarulhos. Gente, aguarde 4 para fazer, Mike confere, Guarulhos aguarde cópia número 2 na sequência para a cópia autorização, o Gol 2067. 4000, espera no 68, posso esperar no 66? Que nebulosidade aqui perto do nome do 68. Gente, pronto. Então vou esperar no 66, Gol 962, descendo para 4000. 4000 no 66? Tem condições de efetuar 2.500? Tenho. Gente, 2.500 pés no 366. Sim, obrigado. Passaria do 2230, programa espera sobre o Sierra Vitor. Perdão. Programa espera sobre toque no nível 050. Ok, senhor, o passaria tem condição de aproximar para auxiliar. 3, Aracaju? Ah, sim. Gente, táxi autorizado à esquerda, via pátio, até através do portão 06. Reporte para prosseguir, azul 4463. Ok, táxi via pátio, até através do 06, reportará 4463. Poxa, na 6213, iniciou o push? Lógico, chame torre 1 no 895. 213 na escuta? Aqui na 6213, solo. Prossiga. Gerenciou o push? Apenas, já terminou o push. Bem, chama pro TAC. Alguma solicitação? Não, não. É, só que eu não tenho visualização dessa parte do pátio. Tem algum obstáculo aqui que restringe a minha visibilidade? Chama pro TAC. Ah, tá, vou chamar, tá terminando a parte do pátio. Por meios próprios, uma base de 5 milhas da final da perna base da auxiliar. Gente, passaria 2230, aguarde coordenação com a torre. O voo vai atingir 2500, 1012, próximo 3 do 962, vai iniciar a órbita pela direita. Voo. Voo no 962, perdão, próximo 366. Gente, voo no 962. Pelo Romeu Oscar, autorizado para o final do ano 7, reporte vertical da RMA. Tá, mas reporte vertical da RMA. Curva à direita na proa 205, o seu limite a radial 240 do VR em Salvador. Em caso de falha de comunicações, submantenha nível 060, inicie espera em TAP. Afirmativo, proa 205 e abandono espera no Sierra Vitor 366, submantenha o nível 050 e espera em TAP. Então vamos lá, 205 subindo para 6000, espera em TAP para o gol 19262. Nível 050, espera em TAP, gol 19962. 050, espera em TAP, gol 19962. Passaria do 2230, desça para 250010, o ajuste 1012, TVR nave, pistão na zero, reporte estabilizado. É, já foram informadas as intenções de pouso para a Torre Salvador. 7 a bordo, autorizado o táxi via baixo 1, Lima e após Mike. Reporte para ingresso na Taxi Quebec. O Oxan é 6213. Passando Lima, Mike, porta ali para ingresso na Quebec. Plano fixo de toque. A 4 mil pés. Pátio, Lima e Mike, aguardando instruções de transferência. Ok, segue a aviança, Pátio e Mike, agora instruções de transferência. Salvador, tá 3437. 437, informação a Mike, registro no 012, Brasília, aguarde cota, no 3 para sequência, para cota. Aguardando. Senda Mike 3437. Pode para modificação, acho que eu vou ser forte. O 962 vai manter um pouquinho a proa, mas depois a gente pega a etapa e ele está uma formação aqui à direita. Gente, o gol no 962. Qual que é a ordenadora massa que vai ingressar na linha de controle? Por gentileza. Obrigado. Está pro gol 962. Última aeronave mudou lá? 962 já pro lado de TAP. Gente, gol no 962. Grato. Navegadora, tanto para Lima quanto para Mike. Entendeu? É de quem chamou? Ah, sim, né? 62 ou 3 que questionou a navegadora antes? Afirmo. Até a categoria Charlie, 36 metros. Já na chegada da mão, repasse para a modificação para ingressar no corredor Interlagos. Quilo Romeu Oscar, solo 3-4, libera a direita, parte 5, estaciona a frequência livre, bom dia. Vel 64, contato radar, 62 milhas, sul de Salvador. Voe Conde, está sob vigilância, mantém o nível de voo no 90. Após lida direto Irume, com curva pela direita após a linguagem de 7. Azul 4463, após a colagem de Pismo 7, também em curva pela direita, permanece o perfil subida coral. Ok. Ó, decolagem direita, na perfil coral, azul 4463. Oxalé 6213, táxi autorizado até o ponto de espera, táxi aí Quebec. No ponto de espera, mantém a posição, chame Tom em 1 no 8, decimal 95. 295 para ingresso, via Quebec. Obrigado pela coordenação, bom trabalho. Nada, boa viagem. Todo possível estimado de pouso. Se a direita, sigo a Rosa Bianca. Número 2, no ponto de espera, ataque cheio Quebec, mantém a posição, chame em 1 no 8, decimal 95, boa viagem. Ok, chega bem até a espera da Quebec, levar por outro lado, fazer o passaporte. Posso para a modificação. Então, passaredo 2230 da presente cancela, prossegue para o 17. Passaredo 2230, ciente. Chame Tom em Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1-1-8-9-5. Chame a 2-1-3, mantenha a taxa Quebec. Pode, o Torre Passareiro 2230, está ingressando na base pela direita da 1-7. Passareiro 2230, e qual é o final da 1-7? Vamos lá, final da 1-7. 16, Cosmo, Confins, Upper, Zulu, 2-1, Mochete. O nível autorizado 340, decolando pista 1-0, mantém a reta decolagem até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva pela direita, cumpre o perfil da subida da Euleda, após Euleda direto à posição Motiva, onde intercepta a rota e segue conforme o plano de voo. O transponder 5105, frequência do controle 120.8 e a torre 11895. Autorizado conforme Guarulhos, 340, via rota de banco, apertura 10 por base, apertura 16 após 1, com apertura 21.7. Escola da 1-0, mantém a planta 2-1, depois da Euleda, Mótica, 1-0-5, controle 2-0-8, 3-2-9-5. Correto. Portal 7, chama quanto para o espectacionamento, porém, a Infraero nos coordenou que haveria ter, deveria ter feito uma coordenação junto com as companhias de uma obra, de um tapa-buraco na pista 10. Foi nos solicitado aí inicialmente 15 minutos, já nos solicitaram mais 15, além dos 15, totalizando 30. E no final de 20 minutos solicitaram mais 15. Seria aí em torno de 35 minutos. Estamos aguardando a liberação e o retorno deles. Chame ponto para o custo de funcionamento, sujeito aí à liberação da pista. Ok, na câmara condutora. O 2067 copiou a informação anterior. Azul 4463, mantém o fone de espera. O Sérgio está fazendo um serviço de tapa de buraco na pista 10, bem no centro da pista, ali na área do Grove. E ela nos informou também que teria sido feita a coordenação junto às companhias devido a essa obra. Inicialmente foram solicitados 15 minutos aí iniciais para fazer a manutenção desse buraco. Depois dos 15 já solicitaram mais 15. Estamos aguardando a liberação aí devido aí a... devido a... a situação lá do buraco. Então estamos em coordenação direta com eles. Para assim que liberar ou tiver estimado, a gente já passa. Para não tardar muito aí o pushback. Tá ok, autorizado. Fazendo contato aqui, só entende, por gentileza. O Gol 2067, o TAP 3895. Eles estão fazendo a coordenação aqui, e a cada contato que a gente faz, eles solicitam 10 minutos. Então, vamos deixar inicialmente aí 20 minutos, que se diminuir fica melhor aí para a coordenação. Gente, mas a autorização já temos para a cota, tá pronto? Pronto. Gol 2067. De Salvador para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, autorizado. A rota via para Zulu 10, Tubave, Amper, Zulu 16, Cosmo, Pós Confins, Amper, Zulu 21, Mochep. Nível autorizado 360. Decolando pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira linha. Após curva à direita, perfil subida da El, Leda, após Leda direto, posição Motiva. O transponder 5153, frequência do console 120 decimal 8, atua em 118 decimal 95, aguarde para o cotejamento, gol 2067. O passarelo 2230 na escuta? Táxi autorizado, pátio 1, até remota 12. Pátio 1 remota na 10. Gol 2067, autorizado o cotejamento. Decola 10, após 2.000, curva à direita, saída da El, Eda, Mota. Quando 3 é o 4.08, o solo e 1.08, 9, 1.08 é o controle, controle de aproximação e 1.095 a 10. Se puder manter escuta permanente, a gente informa tão logo a pista esteja liberada. Pátio 3, sim. Copiou alguma informação sobre a obra na pista? Copiado, 3437. Gente, a autorização Brasília já dispomos. Quanto para a cota? Pronto, 3437. Já 3437, Salvador para Brasília. A rota via posição Elefa, Amper Zulu 17, Apino. Depois segue conforme rota do plano de voo. Nível de voo 340, 340. Declarando pista 10. Mantenha a reta até agora, a gente vai cruzar 2.000 pés ou a terceira milha. Depois, curva pela a direita, cobre o perfil subida Arbor 1. Após Arbor 1, direto Elefa. O transponder 5146, 1895 com a torre e 120 decimo 8 o controle. 340 Brasília, rota do plano, cruzou do 17, Apino. Decola da pista 10, Arbor 1, voo Elefa, após 2.000 pés de curva direita, 5146, 1895, 108, altar 3437. É 2.000 ou 3 milhas que ocorreu primeiro em sua curva pela direita? 2.000 ou 3 milhas, 3437.